Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos continuar nossa leitura bíblica. Hoje vamos ler o livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Sem delongas, eu já abro essa devocional contexto que o pastor Paulo Bueno nos enviou, porque é um capítulo que nós precisamos ler todo e rapidamente, senão a devocional fica muito longa. E destacando o grande avivamento e o real, o genuíno avivamento com o rei Ezequias. Ele purifica o templo, já quero dizer a você, avivamento genuíno é quando o templo é purificado, quando o nosso coração é purificado. Os levitas purificam a casa de Deus e nós, como sacerdotes do reino, temos que purificar essa casa. Também o texto vai trabalhar o restabelecimento do culto ao Senhor. Precisamos restabelecer o culto verdadeiro no nosso coração e a confissão. Só há confissão, só há avivamento se houver confissão. Preste bem atenção nisso, porque no Brasil, por exemplo, nós chamamos de avivamento momentos de entusiasmo, momentos de cânticos espirituais, mas isso nem sempre é acompanhado de confissão do pecado, de quebrantamento. Vale mais um momento de quebrantamento e confissão do que dezenas e dezenas de cânticos num culto, tá bem? Vamos ver isso? Pastor Paulo nos manda a seguinte mensagem: guardando o impossível. Após a morte de Jesus, os líderes religiosos ainda não descansa. Mateus 27, 57 a 66. O temor não era mais o mestre vivo, mas a promessa de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Para tentar impedir o impossível, correm a Pilatos em busca de reforço. O túmulo é lacrado e soldados romanos vigiam a pedra. A ironia é que quanto mais tentavam controlar, mais preparavam a prova da vitória de Deus. O selo romano e a guarda armada não podiam conter a vida. O túmulo vigiado se transformaria em testemunha de que a ressurreição não foi uma fraude, mas obra divina. O poder de Deus sempre supera o cálculo humano e sua soberania não pode ser detida. Hoje também tentamos selar pedras, controlar circunstâncias, reter pessoas ou impedir mudanças, mas nada pode conter os planos do Senhor. Ele desfaz nossos medos e abre caminho onde parece não haver saída. A oração inicial dessa devocional: Deus Todo-Poderoso, tira de mim o controle e ensina-me a confiar, que eu descanse na tua soberania que vence até a morte. Amém. Louvado seja Deus por esse texto. Bendito seja o Senhor, a ele toda a glória. Pastor Paulo nos enviou, o texto é de A.C. Barro. Leamos agora o capítulo 29. O avivamento de Judá por Ezequias. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos, em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Aviá Bate Zeariahu, Abia, filho de Zacarias. Ele viveu da mesma maneira como Yahvé, o Senhor, aprova, tal como procedera o rei Davi, seu antecessor. E aí purificou o templo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Lembrando aqui da reforma e falando de avivamento, irmãos e irmãs, só há genuíno avivamento com reforma do templo, do Espírito do Senhor. O resto é entusiasmo. Só há avivamento quando há reforma nas vidas, e nós precisamos ser uma delas, uma vida que é reformada e se quebranta diante do Senhor. Preste bem atenção agora. O nome hebraico Ezequias quer dizer Yahvé é a minha força. O Judá teve somente seis reis, cujos nomes passaram à história como bons reis. Judá e Reino do Sul, né? Só seis reis, entre os 19 que ocuparam o trono, dos quais o rei Ezequias era um grande exemplo ao lado de Asa, Josafá, Joás, Jotão e Josias. Aqui temos o exemplo de mais uma mãe dedicada e fiel a Yahvé, Abiá, cujo nome hebraico quer dizer Yahvé é meu pai. Ela soube criar um filho piedoso. A primeira atitude de Ezequias foi restabelecer o culto a Yahvé. Eu não duvido, de modo algum, não questiono, acredito que a educação que Ezequias recebeu foi fundamental para que ele tivesse uma relação íntima com Deus. Então Ezequias foi restabelecer o culto a Yahvé em seu reino, interrompido pelo seu próprio pai. Objetivou como prioridade pessoal, atenção, prioridade pessoal, servir a Deus, pelo que foi abençoado em tudo no seu governo. Reconheceu o valor da casa de Yahvé. A confissão de pecados é parte fundamental em qualquer reavivamento, qualquer purpurina, qualquer festejo, qualquer reunião com muitas músicas, ou seja, qualquer coisa mais entusiasmada que não venha acompanhada de confissão de pecado, não é avivamento. Só ocorre avivamento genuíno na vida de alguém, verdadeiro na vida de alguém, quando há confissão de pecado. Aí sim, e houve o reavivamento com Ezequias. Sendo assim, Ezequias decidiu em seu coração restaurar a plenitude da pureza e da glória do culto público ao Senhor, conforme as instruções da Torá ou da lei de Moisés. Louvado seja Deus e que nós restauremos o culto no templo do Espírito do Senhor, que somos nós, e que a presença dele gere arrependimento. Versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar, porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mau diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno e derramando-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por essa razão, veio grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós estáis contemplando com os próprios olhos, porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas, mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo, de sua ira, se afastem de sobre nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para o servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensos diante dele, seu incensário também diante dele. Percebem? Ele confessa o pecado. Confessando o pecado, ele abre o templo e chama os levitas para uma purificação. Se você quer falar de avivamento, por favor, não fale de festejo. Festejo nós temos quando um time de futebol faz gol. Aí nós podemos fazer festejo. Festejo nós podemos fazer também só o festejo, em outras festas populares. E aí nós compreendemos. Agora, avivamento é quando nós nos transformamos de fato em templo do Espírito, há um arrependimento da nossa parte, nós convocamos outras pessoas para esse avivamento e, principalmente, nós o purificamos e confessamos nosso pecado, purificando a nossa vida. Amém. Os levitas purificaram a casa de Deus. Vamos ver? Versículo 12. Então os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias, dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealeléu, dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel, dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias, dos descendentes de Emã, Jeuel e Simei, dos descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Havendo, pois, reunido e consagrado seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa de Yahvé, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à sua palavra, obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor para o purificarem, e levaram para o palácio da casa de Yahvé toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor. E os levitas pegaram e as levaram para depositar no Vale de Cedrom. Percebam, irmãos, purificando o templo, e nós somos agora o templo do Espírito do Senhor, o templo tem que ser purificado por fora e por dentro, em cima e embaixo. Aí você pode falar que há avivamento. Então, avivamento não é um momento de entusiasmo. Avivamento é um momento de quebrantamento e aí sim de louvor e adoração. Verso 17. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e ao oitavo dia chegaram ao pórtico de Yahvé. Durante mais de 8 dias, consagraram a casa de Yahvé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Em seguida, foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram o seguinte relatório: acabamos de purificar toda a casa de Yahvé, o Senhor como do Senhor, como também o altar do sacrifício, com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da proposição, os pães consagrados, com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acaz, durante o seu reinado, lançou fora na sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar de Yahvé, o Senhor. Continua a ideia da purificação do templo e, para nós, a purificação da nossa vida, pois nós somos o templo, somos os sacerdotes e o reino do Senhor passa pelas nossas vidas. Você reparou que nós falamos em oitavo dia? Só para lembrar você, o oitavo dia é o tempo é o dia da circuncisão. O dia da circuncisão. E o oitavo dia também tem sua importância, porque é o primeiro dia depois do sábado. Ou seja, depois da ressurreição vem a genuína circuncisão, que não é uma circuncisão simplesmente do órgão genital, mas nós entendemos, à luz do Novo Testamento, que a verdadeira circuncisão é de coração, é do coração. Bom, Ezequias restabelece o culto a Deus. Versículo 20. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos subiram à casa de Yahvé, o Senhor, levando com eles 7 novilhos, número da completude, da perfeição, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado de todos em favor dos príncipes e da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão, chamados de Coen, sacrificassem os animais no altar de Yahvé. Então, os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Irmão, só que esse sangue que eles tinham que fazer com os animais, esse sangue já foi aspergido na história através de Jesus. A aspersão do sangue de Jesus é única, é suficiente para todas as pessoas que assim o desejarem, porque o sacrifício de Jesus é único, sacrifício único e perfeito, suficiente para lavar, para purificar todo aquele que nele crê. Versículo 23. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios, destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia, a fim de que lhes impusessem as mãos para oferenda. Mais uma vez, repito, era necessário o sacrifício pelo pecado. Jesus já se sacrificou pelo pecado de toda a humanidade. Agora, aqueles que creem, creem serão salvos, e os que não creem já estão condenados. Versículo 24. E os sacerdotes os imolaram do seu sangue derramado sobre o altar, fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé, com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, do profeta Natã, porque essa ordem veio primeiro do Senhor, por intermédio dos seus profetas. Pastor, mas o senhor não disse que não é para fazer festejo? Não, não disse isso. Nós temos que festejar com harpas, liras, símbolos e cítaras. A única coisa que eu disse, eu repito, é que a celebração com instrumentos musicais, a celebração de salmos, hinos e cânticos espirituais, acompanhado de símbolos, liras, harpas, guitarras, hoje, baterias, contrabaixo, e todos os instrumentos devem vir acompanhados e posterior ao arrependimento. Aí sim, nós podemos ter um grande quebrantamento e um festejo. Agora, só música não serve. Só serve a música se ela vem acompanhada de arrependimento. Verso 26. Os levitas posicionaram-se em pé com instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Olha outro instrumento. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. E quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé, o Senhor, ao som de trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Olha aí, a música presente. Há um quebrantamento, há uma confissão e há um louvor como expressão desse grande avivamento. Verso 28. E assim toda a comunidade prostrou-se em adoração. Diz um cântico do Toque de Poder ou do Sóstenes, não me lembro agora. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de água viva. Acho que é do Sóstenes. Então, em adoração, eu me rendo a ti. Rios de água viva estão diante de mim. Diz assim o cântico: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de água viva, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Lembrei, é do Sóstenes mesmo. Então, é lindo esse cântico, né? E nós podemos cantar. Enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor, com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Louvado seja Deus! E agora, irmãos, para finalizar esse capítulo, os sacrifícios e ofertas a Yahvé. Verso 31. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: agora, pois, estáis consagrados a Yahvé. Aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graça. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos. Aí o espaço para as ofertas, para o momento de ação de graça. Verso 32. O número de vítimas, isso é, de sacrifícios oferecidos pela comunidade, de 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em adoração e holocausto a Yahvé, o Senhor. Só que nós agora não apresentamos ao Senhor todos esses elementos. A nossa adoração é porque um Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Um Cordeiro Santo nos trouxe a paz. Não é preciso mais 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros. Um cordeiro só é suficiente para que isso provoque adoração em nós, gere em adoração. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de água viva. Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Versículo 34. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido e não conseguiam retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebidas, as libações para cada holocausto. E assim se restabeleceu o culto e o serviço religioso na casa de Yahvé, o Senhor. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação e tudo em tão pouco tempo. Irmãos, como avivamento nessa noite, para o dia de amanhã, eu repito, em adoração, eu me rendo, nós nos rendemos a ti. Tu és como um rio, fonte inesgotável, flui dentro de nós. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Os irmãos, me perdoem se a letra não estiver totalmente correta, mas é o que vem ao meu coração agora, o desejo de cantar essa canção e dizer a você: é hora de um avivamento. A igreja só produzirá líderes segundo o coração de Deus se houver um genuíno avivamento. Mas genuíno, verdadeiro avivamento só acontece, em primeiro lugar, quando nós nos entregamos ao Senhor. Em segundo lugar, quando há um arrependimento sincero da nossa parte com relação aos pecados. Em terceiro, quando há espaço para a profecia de Deus, ou, traduzindo, para a palavra de Deus que anuncia a vontade do Senhor e denuncia o pecado em nós. Em quarto lugar, quando nós nos colocamos diante do Senhor e nos purificamos diante dele, santificando as nossas vidas, louvado seja Deus. E quando os cantores, sim, os levitas, aqui me refiro, a todos os irmãos, mas em particular aqueles que cantam, todos os que cantam, que entoam louvores, hoje com outros instrumentos, mas nós nos apresentamos diante dele em adoração. E em último lugar, irmãos, quando nós fazemos como Ezequias, restabelecemos o culto a Deus, e quando nós oferecemos, em sétimo lugar, sacrifícios e ofertas ao Senhor para que ele seja glorificado. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração e gere em nós um verdadeiro avivamento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o genuíno, verdadeiro avivamento do Espírito do Senhor venha sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.